O espírito é forte, mas a matéria é frágil. Uhum. Quando você não está seguindo a ordem, a lei, você não desenvolve energia. Você não trabalha com ela. Então ela começa a ficar presa em você. Se você for um bruxo, pelo menos com alguns conhecimentos você tem como lançar. Mas se não for, tenha plena certeza que seus órgãos vão estourar tudinho. Órgãos? Sim. Caramba. Tipo... Por que as pessoas, algumas morrem de ataques, de dores fulminantes? Isso daí é os órgãos tudo entupido, estourando. Porque eles não têm força suficiente para ancorar a energia parada. Já percebeu como passou o calor nessa sala? Aqui é frio, seu moço. Uhum. Que de onde eu venho, que as almas aqui me bem mais quente. Eita. Barulhei, papageira. O que a senhora está fazendo aí agora? Fazendo a defesa. Defesa. Mas o pessoal só de olhar para sua energia já fica com medo. Fica com medo. Se está com medo é porque tem rabo preso. Eu não boto medo em ninguém. Eu só falo a verdade. É justiceira. E aí a senhora está levantando essas defesas. Para aqueles que olham para a senhora não tem medo. Por que alguém ia querer atrapalhar esse processo, dona Pombogênia? Porque tem muita gente que quando souber das coisas que tu diz, vão procurar ajuda. Vão procurar processo. Uhum. E com isso, elas vão se libertar. Então eles não querem deixar que as coisas fluam. A senhora pode repetir, por gentileza, as pessoas? Muitas pessoas que vão ver esse processo, sim, eles estão sofrendo perseguição. E as coisas que se alimentam não vão querer. Que vejam. Certo. E aí elas vão querer derrubar a energia ou essas coisas todas. Então tem espírito da escuridão que sabe que eu tô aqui agora. Seu nome é conhecido no céu e no inferno. Eita. Agora, dependendo de como você se posiciona, você é protegido ou não. Nossa. É o preço. Tudo na vida tem um preço, moço. Mas o salário é bom e o patrão é ótimo, não é? Sim. Depende do ponto de vista. No meu ponto de vista é sim. Sim. Agora de outros que não acreditam, é não. É. Porque muita gente vai pro lado espiritual acreditando no que pode ganhar daquilo, né? É. Não acredita ser uma parte integrante de um todo maior. Esses vão ganhar uma coisa que é a morte. A morte? A morte. Por quê? Porque quando você entra numa questão espiritual e você não entende a lei que rege ela, o seu destino é a morte. Porque seu corpo vai se entupir. E um dia vai ser todo estourado. Porque o seu corpo vai se entupir. E um dia vai ser todo estourado? Sim. De que forma o corpo se entope e o que representa ser estourado? Vocês têm que entender que a matéria de vocês é frágil. O espírito é forte, mas a matéria é frágil. Uhum. Quando você não está seguindo a ordem, a lei, você não desenvolve energia, você não trabalha com ela, então ela começa a ficar presa em você. Se você for um bruxo, pelo menos com alguns conhecimentos, você tem como lançar, Mas se não for, tenha plena certeza que seus órgãos vão estourar tudinho. Órgãos? Sim. Caramba! Tipo... Por que que as pessoas, algumas morrem de ataques, de dores fulminantes? Isso daí é os órgãos tudo entupido, estourando. Porque eles não têm força suficiente para ancorar a energia parada. Eita... Precisa ter força suficiente para ancorar a energia parada ou conhecimento? Ou conhecimento é força? Mental. Mental. É a junção dos dois. Pronto. Conhecimento e força. É mental. Tudo é mental. E se tiver só a boa vontade? Não basta. Aonde você vai enfiar o seu nariz com boa vontade? Se você for enfiar aonde não deve, não basta não. Que aí você vai ter que saber sobre magia pra se defender. Aí você vai ter que saber sobre... Magia pra se defender. Pronto. Porque tem lugar que a gente circula que pode criar inimizade espiritual. Não é inimizade não, seu moço. Entenda. Tem um lugar onde as pessoas vão pedir ajuda que nós encheu com magia, não manifesta no físico, manifesta no espiritual. Porque a egrégora daquele ambiente não precisa estar sabendo sobre magia, não. Só precisa da boa vontade. Mas tem os cantos que nós temos que estar aqui para fazer os processos de desmanchar outras coisas. Aí os cavalos que trabalham com nós têm que ter conhecimento para saber onde está afiando o nariz. Porque eu tenho. Mas para ele saber onde está enfiando o nariz, ele vai ter que aprender sozinho. Não estou aqui para dar nada de graça a ninguém. Nossa. É fato que quando a senhora começa, quando o médium começa a trabalhar com uma pombogira ou com um enxu, é bom que ele saiba bem o que ele está fazendo, porque a partir daquele momento, o que era espiritualmente inimigo dele vira inimigo daquele enxu. E o que era espiritualmente inimigo daquele enxu vira também enxu inimigo dele. De onde é que tu tirou essas ideias? São formas de levantar questões, dona Pomba. Ah, tá certo. Sim, é. Vamos entender uma coisa. Primeira coisa, tu não precisa entender sobre Exu e Pombagira, não. Primeiro, tu tem que entender sobre o bem e o mal. Como isso age em você. Porque quando você bate um pé num ilê, numa roça, trabalha, tem as energias positivadas que lhe habitam que vão ser trabalhadas com quem? Com a sua trindade. O que é a trindade? É o caboclo, o erê e o preto pé. E pra onde vai toda a energia? A contraposição, aquilo que quer quebrar, vai nas costas de Exu, porque nós transmutamos. Aí, se tu souber o que é o bem e o mal, você vai entender qual é a minha função. Você não vai estar fazendo inimizade com ninguém, você só está fazendo o que você tem que fazer. Claro. Quem é mais forte, a luz ou a escuridão? Depende do sentido que você diz luz e escuridão, porque depende do ponto de referência. Porque para mim elas são forças divergentes que têm a mesma vibração. São forças divergentes que têm a mesma vibração. E a neutralidade delas é o que vocês chamam de Deus. Ah. Então não é porque está na escuridão que é ruim. Eu tô na escuridão, não sou ruim. Bem, depende, porque se eu chegar na frente de um filho, e esse filho, e eu for fazer cobrador dele, vai me achar mal. Mas aí é o ponto de referência dele, não é o meu. O que que quer dizer fazer cobrador dele? A senhora faz cobrança? Faço. Dá um exemplo, por favor. Exu é de lei. O que é ser Exu de lei? Você tem que fazer o que você tem que fazer. Muitas vezes os nossos superiores dizem que aquele filho está sendo cobrado por um obsessor, um trevoso. Então nós tiramos aquele trevoso que está cobrando aquele filho sem nenhum sentido e nós ficamos no lugar dele fazendo cobrador para ser aprendedor, para ele ser aprendedor. Só que na maioria das vezes eu cobro conversando, botando juízo. Se não quer me ouvir, a porta da rua é serventia da casa. Nossa. Como é que seria um dia... na vida do médium sem a proteção de Exu? contexto, vamos dizer que não existe isso de não ter a proteção. E não é porque é ser médio, ser cavalo, não ser. Todo mundo tem a proteção. Seu moço, você tem que entender uma coisa que é muito certa, que você não entende porque prefere ser burro. Nós, Exu, nós somos o lixeiro espiritual. Vocês, quando estão nas suas cidades, nas suas coisas, não tem o povo que vocês votam, que lhes governa? Me diga como é as vestimentas dos povos que governam nos gabinetes deles. Como é que eles se vestem? Terno, gravado. Porque condiz com aquilo, não é mesmo? É. Eles vão sair do gabinete dele pra estar na porta de vocês pra pegar as merdas que vocês deixam do lado de fora. Os vidros quebrados, o lixeiro. Então eles contratam quem? Contratam o serviço público. E qual é as roupas do lixeiro que junta o lixo? É, amarelo. E tem luva, é uma coisa mais grosseira. Agora, o lixeiro não ia ter o trabalho se não tivesse governador. E se o governador não contratar eles, tudo vai ficar imundo. Certo. Nós somos o lixeiro. Então, nós temos uma função. Só que nós só limpamos os cantos onde os seres humanos querem que a gente limpe. Se não quer que a gente limpe, vive na sua mundiça. Mas como que o ser humano faz para querer que determinado canto seja limpo? Modificando-se, se conhecendo, sendo quem tem que ser. Aí quando você faz isso, tudo que é de excesso, seja positivo ou negativo, é lixo, não é limpo. Se vocês são equivalentes ao lixeiro, no astral, trabalhadores das ordens da luz, quem são os equivalentes ao que chamamos aqui de governadores? No meu caso, seu moço, é o Exu que está acima de mim. E no caso dele, é quem está acima dele. E assim vai. Certo. Porque eu sou pombagira, mas eu trabalho na polaridade masculina. É. Como é que pode? Poder não era mais. Sim. Quando eu quero virar pra feminina, eu viro. Mas quando eu quero estar na masculina, eu tô. Não tem nada a ver com o que tem entre as pernas, sim com a vibração da energia. Por que a senhora usa incenso e não cigarro, cigarrinho? Porque nessa casa não se é permitido usar esses meios magísticos. Então eu uso outro que compensa. Mas se um caso for muito sério, eu uso fumador. E a senhora não está em uma cópia disso ou uma cópia daquilo que a senhora quer? Aqui simplesmente são ancoradores do que eu tenho no espiritual. Mas o incenso, no lugar do incenso no espiritual, a senhora tem o quê? Ou é o incenso mesmo? Não, no espiritual eu tenho minha cigarrinha e eu tenho de fumador. Pronto. O que é miasma? Miasma simplesmente é a energia animalizada de um corpo viciado através do metal do espírito que vai se aproximando de outros seres que têm o mesmo vício. É uma massa energética sem consciência, mas com alta nocividade. O miasma toma forma? E o que determina a forma que ele toma? Depende de quem está sendo o criador dele. Eita. Se você é um fumante, você vai gerar aquela energia parada que vai se transformar naquele miasma quando o seu corpo for entregue à Mãe Terra ou a qualquer outra coisa. Se não tiver os procedimentos corretos, automaticamente aquilo se solta e vai procurar outra pessoa que tem aquela mesma energia. Até que chega um ponto que vai existir um ser encarnado que vai ter tanto miasma que aquele miasma vai virar uma crosta energética. Aí ele vai ficar da forma deplorável, espiritualmente falando. Pode ter miasma que toma forma de barata? De todo jeito. Todo tipo de inseto? De todo jeito. Se tiver um método de materialização e se for querer do superior, quando vai tirar o miasma na pessoa, pode sair de qualquer jeito, como um animal, qualquer coisa. miasmas, então, são poeiras desprendidas de cadáver que tomam forma de qualquer coisa. Vamos dizer, você está esquecendo o principado. Para aquele cadáver ter, o miasma precisava ter uma alma viciada nele. Aí na hora que a alma sai, o corpo está ainda ali fresco. Aí automaticamente a energia animalizada daquele corpo não consegue mais ter aquele vício, porque o espírito não mais ocupa, vai procurar um outro hospedeiro. Certa vez alguém disse, não passe perto de mendigo porque você pega miasma. Isso é preconceito? Depende, seu moço. Você só pega uma coisa se você merecer. Tiver em sintonia com aquilo? Sim, se você merecer, você pega. Qual seria o miasma que aquele mendigo teria? Depende de como tiver o pensamento dele, depende de como tiver o cuidado corporal. O fato dele ser mendigo não garante que ele tenha miasma. Tem pessoa que come de ouro e o bucho é cheio do que não presta. Que é isso? Bucho cheio. Tem gente que come de ouro, come das coisas melhor, mas o bucho só tem o que não presta. Entendi. É a pança grande, tudo é cheio de larva e miasma. A pança? O bucho é grande porque é cheio de larva e miasma. Que isso, mano? É. E não sabe que todo mundo é igual, tem um crânio e tem só merda dentro da barriga. A senhora pode dizer o nome da senhora, o que ele significa? Sou Pomba Gira Pinga Fogo Luciferiana. Eu sou uma Pomba Gira do Reino do Inferno e tenho conexões com o elemento fogo. E tenho como uma das minhas características ser uma bruxa. O que é o inferno? Depende do ponto de vista. O que vocês acham que é o inferno não é não. É bem mais embaixo. É onde habitam os governadores da lei. Qual é a ocupação de um governador da lei? Quando o Supremo criou tudo, ele determinou as leis e determinou vários seres para estarem sobre o comando dessas leis. Então cada um governa a sua área e cada área tem sua lei a ser obedecida. Nessa casa me chamam de mãe porque eu sou a bombageira maioral da casa, quem cuida de toda a esquerda. O que é ser bruxa? É algo que vem da sua alma e do seu instinto, que faz parte de todas as suas vidas, embora você não esteja envolvido com isso. E é o que leva você à sua perdição, à sua salvação, no meu caso. Qual é a diferença entre perdição e salvação no mundo real? Quando você usa de magia para auxiliar o próximo, sem questões pessoais envolvidas, você está tendo crescimento. Mas quando você usa magia para querer ser Deus, aí você está se perdendo. E quando a pessoa usa da magia para ganhar dinheiro, não justifica? Não, porque você está querendo ser Deus. Porque quem obedece, quem dá a ordem se você vai ganhar ou não ganhar são superiores. Quando você faz isso em ordem deles, você está querendo ser eles. E ser eles você não pode. Tem que caminhar muito até galgar. Que a pessoa diz, minha pombagira, que bandeira garantiu que depois que eu morrer eu vou ter do mundo melhor se eu fizer maldade. Aqueles homens que se explodem pensam que quando morrer vão encontrar 40 virgens. É muito bom dizer um bocado de coisa para você fazer o que a gente quer. Do outro lado se entende. Aí você vai encontrar a verdade. Há muitas pessoas que vivem no mundo faz de conta. conta e que ao chegar do outro lado se desesperam? A maioria, principalmente os espiritualizados, são os que mais se perdem. Olha, quem está assistindo está no meio deles. Quando estiver lá do outro lado, toma cuidado. Porque você pensa que vai ser resgatado porque foi alguma coisa, ou fez alguma coisa. Por que você fez? O que foi que você fez? Foi para benefício próprio, foi para uma coisa egóica. Então você vai pro mesmo buraco que todo mundo vai. Qual é o buraco que todo mundo vai? Vocês conhecem de umbral. Aí lá fica atolado na bosta de vocês. Até a hora de que alguém vá lá e resgate. Aí quando resgata, vê qual é o seu destino. Quando resgata? Vê qual é o seu destino. Vê qual é o seu destino. Se você vai para as colônias, tem todas as coisas, ou então se você fez bastante merda, aí você vai ter que virar um legionário e crescer sem ter o direito de matéria para conseguir alguma coisa. Que é o caminho mais difícil. Vamos dizer que sim, porque o caminho mais fácil você só vê merda. Aí vamos para o caminho mais difícil, né? Existem, portanto, espíritos que não incorporam mais, falangeiros das ordens da luz, que não tem mais a oportunidade de incorporar o que fizeram ele enquanto tiveram essa oportunidade. Você diz incorporar ou se encarnar? Perdão, encarnar. Ah, pois é. Não tem mais de se encarnar. Porque o que não se incorpora mais são aqueles que já evoluíram e não precisam carne. Estar mais envolvido com a carne. Mas tem uns que não podem mais encarnar. Ah, claro que sim. A senhora já resgatou alguém que acreditou que não morreu? Muitos. Que era espiritualista? Sim. Pra falar a verdade, fui resgatar e perguntar cadê os homens de branco. Eu digo, não, só eu mesmo, pra conseguir pegar uma negra de vestido vermelho. Ah, não vou com a senhora não, pois fique aí. Quando você quiser vir, aí olhou pro lado, viu as coisas e falou, não, vou com a senhora mesmo, tá certo. Nossa, por que luciferiana? Porque eu trabalho sob a ordem de Lúcifer. Quem é Lúcifer? É um dos guardiões espirituais do mistério divino. O que é o mistério divino? São as coisas que vêm de Deus que estão relacionadas aos movimentos energéticos e à magia. Nossa. O ser humano... Me dê água. Compreende... Que é a magia? Não. Por quê? Porque vocês são muito presos ao materialismo. E vocês acham... São tão burros... que a maioria das bruxas que acabaram sendo queimadas não era bruxa. Ah. Que as que eram bruxas não foram queimadas, não. Não. Sobreviveram. Tirando Joana d'Arc. Aí você tem que entender qual é a posição dessa moça. Ela estava mais para revolucionária, não para bruxa. Sim. Porque eu era bruxa de fazer sortilégio. Lá é novinha também, né? 19 anos. A idade não importa, importa a missão do espírito. Claro. A senhora, como bruxa, fez muita gente penar. Muito. Dá um exemplo de penar. Depende da encarnação, né? Porque eu fui bem. Já foi mais bravo. Já tive várias encarnações onde eu fiz muita besteira. É. Muita. A senhora já tentou a imortalidade? Já. Já tentou o não envelhecimento? Já. Já mudei de corpo. Já tentou mudar de corpo? Já mudei de corpo. Mas a outra puxa não conseguiu, disse que não era possível. É. Mas depende de onde ela nasceu, na minha vibração. Como uma bruxa africana, eu tinha um trabalho muito forte com o vudu. E eu fazia mulheres gerarem crianças e não deixava o espírito vir só para me acoplar. E aí, a senhora fazia? Acoplava mesmo? Mas hoje a senhora sabe que isso não é possível. Não é possível e não tem estrutura energética para isso. E como que a senhora conseguia, então? Porque na época tinha. Ah, Deus. Na época, as pessoas viviam mais conectadas com o astral, com o movimento da lua, com o movimento da areia, com o que a natureza dava. Hoje em dia você só vive ligado para esses bichos de careta. Vocês querem saber uma informação, vocês vão no bicho de careta, vocês não têm a paciência de estar sentado e passar a noite toda vendo o firmamento como faz. Vocês não têm, vocês não observam os animais como eles fazem. O mistério deles, tudo está na natureza, tudo está na natureza. É só aprender. Tudo está na natureza, é só aprender. É. Ela é a maior ensinadora. Certo. Qual foi a maior lição que a senhora levou da vida como bruxa? Que quando chega do outro lado não se vale nada. Que quando chega do outro lado... Não se vale nada. Não passa de uma bosta. A senhora se arrependeu do que fez? Sim. Se voltasse, faria diferente? Diferente. O que seria diferente? Acho que eu não desrespeitaria as regras relacionadas a questões de corpo e de outras coisas. E saberia que deveria só me movimentar naquilo que me competia, não que competia aos outros. Mas algumas coisas eu acho que com a matéria, só tendo a matéria para entender, se eu não cairia na vicissitude. Que depois de muito tempo revoltada, que eu agradeci por perder o direito de encarnar. Por que a senhora ficou agradecida de ter perdido o direito de encarnar? Porque talvez se eu me encarnasse, eu fizesse besteira pior e eu fosse realmente para canto onde eu não pudesse sair. Tem canto onde um espírito não pode sair? Tem. Não é que não possa sair, mas ele fica isolado lá até eu aprendendo dele. E a penitência é bem pior. Qual é a penitência desses que ficam isolados até aí o aprendedor deles? Tu entende como é o que é umbral? Quando tu faz alguma coisa, o umbral é teu próprio pensamento que fica remitentemente acontecendo aquilo. Até você ter a compreensão de quem gerou aquilo foi você mesmo. Sem dar culpa no outro. Mas tem canto que é bem pior. Que o espírito humano não tem estrutura energética para estar. Não tem? Estrutura energética para estar. Que lá vamos mais condenados. O que acontece se uma pessoa vende a alma para Satanás? Primeira coisa, quem vai evocar Satanás? Ah, é alguém que não tem medo, com certeza. Primeira coisa, você tem que procurar alguém que saiba abrir o mistério e evocar o demônio certo. Se você quiser isso, você vai ter que ter muito papel bandeira. Dinheiro. E quando vier, você vai ter que escutar bem, tem que saber o motivo para aquilo. Na maioria das vezes, só faz pacto com seres que não entendem nem direito o que é a magia. E esses pactos não são feitos pelos reais? Não. Demônios? Não. Os ministradores da Goécia, não. Existem... seres ministradores da Goécia. Sim, os demônios de lei. Aham. Como eles chegaram a esse posto? Vontade de Deus? Sim. Deus criou os arcanjos para cuidar de uma parte, criou os demônios para cuidar de outra. Hã? Simples assim. Aham. Mas Goécia, a senhora definia como hoje? É o estudo primeiro da magia. Não. A senhora sabe o Goécia? Sei, mas não posso manifestar muita coisa, porque a egrégora não sustentaria. Mas saber Goécia, Goécia não é a evocação dos demônios? Sim. Ou das bruxas? Né? Não. A Wicca, né, bruxa? Não vamos falar sobre como evocar a bruxa. Por quê? Por que não, seu? Porque bruxa é só o meio. É. Nós, bruxas, nós temos uma ponte para algo que vocês não conseguem alcançar. você evoca uma bruxa. Você é uma bruxa e você sabe ser a ponte perfeita para atravessar o que deve ser atravessado. Quem ministrou esse conhecimento sobre os arcanjos e sobre os daimons foi o grande rei Salomão, o grande sabedor, que foi dado essa cultura e esse conhecimento pelo divino. E a partir dele houve um desenvolvimento magístico muito grande. E a senhora prefere? Prefere não. A senhora acha que um ser humano estaria correndo menos perigo em lidar com o Ica ou com o Goésia? Primeira coisa. Você não aprende a ser uma bruxa. Não há nada que vá ensinar a ser uma bruxa. Você é. Ou não é. Ou não é. Você pode brincar. Achar que por saber os deuses como se movimenta a lua, você não é. Bruxas, elas são abertas. Guardiões de portais. Nós abrimos, nós fazemos encantamentos. Nós limpamos. Se você quer entender sobre magia, não vá querendo ser bruxa, entenda sobre a natureza e não minta o seu nariz onde não deve. Pronto. Por que a senhora dá esse conselho a pessoas que metem o nariz onde não deve? Porque existem muitas pessoas que acham que a bruxaria ou a magia dentro do seu contexto é algo que pode ser descoberto simplesmente em estudo, e é porque é uma coisa que elas acham divertida. Isso não é divertido. Isso é mistério. Isso é estudo. Isso é um processo de conhecimento que você tem que ter um ancoramento em você para que você possa estudar, porque senão você pega um livro e não entende nada. Existe diferença entre procurar o conhecimento da magia para se tornar um bruxo, ter status e ser um bruxo o guardião da natureza? Sim. Existem muitos bruxos ainda encarnados que guardam vários mistérios. Por que que vocês não sabem? Porque eles encontram os discípulos certos para passar. O bruxo que bate no peito dizendo que é bruxo não é bruxo, simplesmente é um farelo. Uma flecha do pó de um caldeirão. E o que essas pessoas acreditam ganhar e o que ganham realmente? Elas acreditam ganhar poder e elas ganham escravidão. Viram escravas de seres que posso dizer que têm um conhecimento um pouco maior, mas que também não sabem o que é magia. E se a pessoa, por exemplo, disser, não, eu tenho que ganhar muito dinheiro, e se eu evocar um demônio, vender minha alma, pronto. Vou ganhar. Que conselho a senhora dá? Só se meta naquilo que você saiba que tem força suficiente para colher. Se não tem, não se meta. É igual pegar um pitbull muito bravo e achar que eu vou brincar com ele e vou sair de boa. Agora você tem que entender quem fez esse pitbull bravo. Quem? Depende. Muitas vezes o animal é bravo porque o dono é. Ou é a natureza dele. Que nem as víboras que ficam nos desertos, venenosas. Mas elas só atacam quando são ameaçadas. E se elas não estão no meio das pessoas, é porque não era para se misturar. Exatamente. É isso? Elas estão no canto certo. Quando você desobedece a lei, o que é que acontece? A pia come. De um lado ou de outro. Tá cansado, seu moço? Estamos aqui indo para, graças a Deus, muitas realizações no dia de hoje. É. Mas seu espírito está querendo dar umas voltinhas. É. É pra ver se estabiliza as coisas que aconteceram. Que assim seja, viu? Chico, os olhos estão pesando. É. Seus olhos estão pesando. É, muito obrigado, viu? Faz parte. Mas eu estou muito feliz, viu? Vamos lá, vamos continuar. Quando a senhora diz não se deve evocar, jamais ou com conhecimento pode? Evocar o quê? Um demônio. Pra que quer evocar um demônio? Pra ficar rico. Ah, mas pra você ficar rico você não precisa de um demônio. Mas trabalhar. Vai arranjar um travão, trabalhar. Ou então você vai para um local onde seres que não são demônios, eles vão se prestar a serviço, porque os demônios que são demônios vão se prestar a uma coisa tão mísera como essa. Porque dinheiro na magia não vale nada. Mas só que eles acreditam ter uma coisa com a qual pode tocar, que o demônio pode precisar, que é a alma deles. Demônio já tem todas as legiões que ele tem que estar guardando, mas ele tem uma a mais, não. Tenha plena certeza. Mas a senhora se refere a ter a alma da pessoa como torná-la um escravo. Quem se interessa por isso é quem não está na lei. Muita gente acredita que quando vende a alma para o demônio, ele, depois que morre, come essa alma. Olha, seu moço, isso é uma verdade. Então, é uma verdade, mas não é desse jeito, não. Você não teve a oportunidade de falar com o Cego Catatumba? Sim. Quem sabe um outro dia? Que ele é o que fica na porteira. Nesse aparelho mediúnico? Sim. É? Oh. Se tu vês ele espiritualmente, ele é cheio de buraco. Oh. No corpo espiritual. Que ele trabalha com o mistério das catatumbas, que é um processo de decantação. Aí tem alguns espíritos obsessores muito bravos em cima das pessoas, aí tem vezes que ele pega e ele coloca dentro dele. Aí a pessoa fica lá sentindo como se fosse o corpo se decantando. Aí ela aprende a lição e depois sai. Oh. Os espíritos podem tomar proporções minúsculas, né? Pode. Se você for muitos, cada vez mais que você for se negativando, e se negativando não significa ser das trevas, e sim, está indo contra o processo da lei, mas você vai se diminuindo até chegar uma postura de Elito, e de Elito chegar ao Void. O que que vem antes do Void? É um ser que se tornou tão negativado que ele se esqueceu do seu campo de consciência. Então ele se tornou algo minúsculo, que não tem consciência, a negativação é tão grande que ele chegou ao limite de se negativar, perdendo toda a consciência, e vira um espectro espiritual, um tipo de invólucro, que tem ali um ser que não tem consciência. Ele se negativa o tanto que começa um processo de positivação, que aí ele vai evoluir em um outro campo espiritual, que não é o terráqueo. Que nome a senhora deu a esse? O mais negativado se chama Void, antes disso se chama Elítrio. Elítrio. Claro. Entenda. Vamos dizer que você fez o mal a uma pessoa. Essa pessoa desenvolveu tanta raiva de você que ela começou a se consumir. A tal ponto que ela não consegue mais encarnar e ela fica presa ao seu duplo etéreo. E quando você encarna, você fica com aquele ser que parece um macaco numa região do seu corpo. E ele fica emanando só negativo, até que chegue um trabalho espiritual que comece o processo de positivação dele, que desaclope ele do duplo etéreo para que ele cresça, tenha o processo de encontro e aí faça a caminhada dele. Nossa. É a perda de consciência. Quanto mais você se negativa, mais você se anula e mais você deixa de ser você. Certo. O que da magia é o básico que todo mundo deveria conhecer? Vamos dizer que o primeiro dos elementos, água, terra, fogo e ar. E o quinto, que dependendo da natureza ou da cultura, pode ser o éter, pode ser o coração, pode ser o espírito, aí vai da natureza de cada um. Mas os quatro elementos você tem que conhecer o primeiro dele. Como aquele elemento age dentro de um composto, dentro de um trabalho. A terra, o fogo, o ar, a água, Se a água tem que ser mais densa, menos densa, o fogo, em que nível? De uma fogueira, de uma vela? A manifestação do vento, como fica? Dentro do riscar de uma pemba? Ou ele na sua própria propriedade natural? E assim vai. O senhor acha que é possível, na dimensão em que estamos, controlar esses elementos? Controlar não, porque eles não são seus. Manuseá-los. Porque quando você controla, você tira uma parte dele e condiciona. Você pode manuseá-los, movimentá-los, dependendo do seu mental. Entendi. Você acha que uma pessoa pode pegar um pingo d'água e fazer ele, por exemplo, sair de um lugar e ir para o outro? Não estou falando do físico. Eu estou falando do manifesto energético que tem no pingo d'água. Ah, aí dá, né? O físico não importa. Quem é vidente vai conseguir ver isso? Se for permitido para ver, sim. Mas se for um bruxo que tem o seu mistério e a sua magia, nem o vidente vê. A gente lacra. Lacra? Lacra. A gente fecha a visualização. Vira algo invisível. Diz. Ao mesmo tempo que ele vê o espírito, ele não vê isso. Existem de verdade os elementais da natureza? Sim. Gnomo, silvo. Existem. E trabalham, como eu disse, com o primeiro energético da natureza. A senhora já conversou com algum coisa no momento? Muitos trabalham aqui na casa, de forma espiritual. E eu tenho alguns elementais encarnados que eu gosto de dizer que são transgressores. O que é isso, elemental encarnado? São espíritos que tinham essa natureza elemental. Claro. Gnomos, fadas, elfos e outras coisas que você diga. E eles encarnaram. Só que quando eles encarnaram, normalmente, quando o elemental sai desse campo e se encarna, ele deixa de ser um elemental e vira um ser. Tipo um espírito. Normal. Não, um espírito humano normal. Aí, ele não tem. Mas tem alguns, por obra divina, que ainda tem essas conexões. Que aí esses seres acabam não querendo se comportar como devem se comportar os humanos. Aí se tornam transgressores. E tem que seguir a lei. Na Terra, a gente entende, pela codificação de Kardec, que não habitam os espíritos que aqui estão na primeira viagem. Depois que foram criados por Deus. É assim mesmo? Depende. Muitos espíritos estão chegando e é a primeira vez que eles estão nesse plano. Certo. E com esse processo, eles vão dar um ensinamento e vão ter a conexão necessária. Porque quando você vem a primeira vez, o seu mental é mais profundo, então você se conecta com questões espirituais. Mas ao galgar das encarnações, muitas vezes você se perde. Estar aqui pela primeira vez não equivale a dizer que foi ali que o Espírito foi criado por Deus, né? A gente não sabe quando ele foi criado por Deus. Não. Certo. A senhora, hoje, acredita, temos uns 15 minutos consigo ainda, a senhora acredita que esse segundo encontro poderia ser com os seus sete catacumbas? Posso dar permissão. Pronto. Aí a gente fala também um pouco com ele. Tá bom. Aí, se for embora, já leva o conhecimento dele também. Mas a senhora podia, assim, dizer qual foi o maior ensinamento que a vida na espiritualidade, na condição que a senhora se encontra, trouxe para o seu espírito? É, seu moço. É que quando nós queremos saber para nutrir condições medíocres da nossa natureza, nós acabamos nos tornando mais burros e ignorantes. Qual que o senhor acredita? que é o propósito da encarnação dos espíritos? Redimissão, conhecimento e evolução. Qual que é a função da Pombogira incorporada? Quando a Pombogira incorpora, depende do trabalho. Você quer saber quando a Pombogira está incorporada ou a Pombogira num todo? Vamos nos dois. Ah, num todo já vai envolver incorporado. Porque, por exemplo, hoje eu estou aqui para quê? Para dar uma guarnição. Seus campos estão abertos porque você passou por uma vibração. Então você, a sua esquerda, precisa de uma guarnição e de uma limpeza. Estou dando permissão para ser trabalhada aqui. Sim. Porque seu campo está aberto. É. E eixo para trabalhar precisa de firmeza e assentamento. Como você é um peregrino, você vai usando um pouquinho das firmezas e os assentamentos dos outros. É. E de qualquer forma estão precisando. Mas está tudo muito limpo. As velas estão bem satisfatórias. É. Mas... hoje eu estou fazendo isso, mas outro dia eu posso arriar e fazer um outro tipo de trabalho, dependendo do que eu sou chamada. Mas no campo espiritual nós somos um contraponto. Nós viemos aqui para estar trabalhando toda a sua negatividade de forma a ser utilizada para o processo de evolução e dentro da lei. Se a senhora pudesse aprender alguma coisa do dia para a noite, que coisa seria essa? Aprender do dia para a noite, seu moço. Se a senhora, essa habilidade a partir de hoje a senhora vai ter, só pedir. Normalmente o que eu aprendi do dia para a noite foi que eu não valia nada quando eu desencarnei. Porque hoje em dia, onde eu estou para me aprender alguma coisa, tempo, disciplina e estudo. Qual que é o valor do tempo, da disciplina e do estudo, para quem ainda não entendeu? O tempo que você se dedica a alguma coisa, ao fazer de alguma coisa, a objetivar, vai lhe dar de retorno a base correta para que você possa ter a prática daquilo que você estuda. Quais são as coisas que a senhora gosta de ver nas pessoas que buscam a espiritualidade? Eu não gosto de ver nada. Tanto faz para a senhora, vida dele. Eu quero que você chegue na minha frente e você faça o que tem que fazer. Se você está fazendo o que tem que fazer e o que você faz no seu pessoal não está atrapalhando isso, pode viver sua vida. Oh. Quando um espírito diz, você tem que fazer isso, senão tu vai cobrar, tem que fazer aquilo, senão tu vai cobrar, daí a pessoa ouve, pessoa 1 ouve, essa pessoa 1 ama a pessoa 2, e aí começa a ficar perseguindo ela, obsediando a pessoa 2, não, porque tu tem que parar com isso, porque senão tu vai ficar bravo, e eu amo você, e tem que mudar. O que a senhora aconselha nessa situação? Primeira coisa, quem faz aconselhamento assim, desse jeito, não está fazendo aconselhamento, está sendo um baita de um fio de uma égua. Nossa! Por quê? Primeira coisa, você não pode fazer algo pensando que está fazendo aquilo para galgar outra coisa. Você tem que fazer porque você sabe que tem que fazer. E acabou-se. Quando um filho meu chega na minha frente e não está fazendo o correto, eu digo, você não fez o correto. Transforme-se. Em um momento você vai receber do que você fez. Modifique-se. Quer continuar no erro? Aí você não continua aqui, não. Vá-se embora. Puxa. Entendi. Se a senhora estivesse no meu lugar, conhecendo, porque eu não conheço a senhora tanto quanto a senhora mesmo se conhece, mas se estivesse no meu lugar, para colher o máximo do seu conhecimento, com uma pergunta só, que pergunta seria essa? Posso até dizer, mas não vou responder. É, se eu estivesse nessa posição, normalmente eu faço muito isso quando estou com meus superiores para fazer entender do que eu não entendo. Ou do que eu até entendo, mas não posso trabalhar. Porque não ia me permitir. É, clima na ilha. Eu lhe dei a pergunta, agora a resposta você vai se ter, vai fazer, vai procurar em outro. Pronto. Guarde essa pergunta. É. Que aí você vai encontrar algumas amigas minhas do espiritual em outros cavalos você faz. Ou mesmo nesse, né? Como ser... Recebe, compreende e vive além. Porque é interessante, se você vê na maioria de nós, Exu Pombagira nós fala da lei, mas nós não diz a lei, nós fala que ela tá. É, mas... Claro que sim. Muito obrigado. Qual seria, então, no caso, a sua mensagem final? Cuidem-se. Cuidem-se. Parem de olhar para os outros e olhem para vocês. Porque muitas vezes, quando vocês estão olhando para os outros, vocês que estão queimando na fogueira. E quando percebem isso, já é tarde demais. E já deixou muita cicatriz, muita marca. Que vai, de alguma forma, lhe dar ensinador, mas vai prejudicar muitos processos que você deveria ter vivido. Que assim seja. Por que a senhora se permitiu e aceitou esse convite para passar o seu conhecimento no diálogo com os espíritos? Não queria muito conversa, não. É. Mas o chefe da casa disse que era bom eu fazer falador, eu fiz. Por isso que a senhora sentiu que não... isso teve um pouco de interferência, a gente não fazer duas horas por si. Sim, por isso que eu percebi que você começou a ficar com os olhos. Vamos! Que talvez algumas coisas que você queira perguntar eu possa responder. Pronto. Talvez seja mais fácil você entender algumas coisas quando for outro moço. Que assim seja. Muito obrigado, dona Pombagira. Que Deus lhe abençoe. Bota na sua cabeça, eu vim mais aqui não para conversar, mas para dar o que o seu tiriri precisava. Oh, Aleixo! Aleixo! Que bênção. Vamos embora. Obrigado, menino. Eu subi, o outro já vem. Pronto, vai. Vai, Pombagira, passear. Porque eles não têm força suficiente para ancorar a energia para...